você. Você é a grande riqueza que eu sempre quis. Você é tudo que tenho, é tudo que quero, é tudo que sonho, é tudo que espero para mim ser bastante feliz. Que me adiantaria possuir fortuna e não ter você? Que me adiantaria eu ganhar o mundo e te perder? Que me adiantaria nadar em dinheiro sem o seu calor? Graças a Deus tenho tudo isso com o seu ter você. Que me adiantaria eu ganhar o mundo e te perder? Que me adiantaria nadar em dinheiro sem o seu carinho?